3 do Sol 119, direita 121, deixa eu ver. Ciente, passarelo, obrigado, boa tarde. Ele com os tráfegos à sua frente, temos um a 5 milhas e outro a 10 milhas, mantendo 2.500. Cruzando aí 4 mil, pode mudar a frequência e coordenada. Passou, dona. Baixar travado. 755, aguardando pista livre. É, escuta. 69.18, pouso autorizado, 100 graus com 14. Pouso, pista rumo azul, 69.18, 10 com 14. 100 com 14. 7. Mike Acosta, desça para 500, reporte através do Pituaçu. Para através do Pituaçu, vou falar o Mike Acosta. O 364, desça quando pronto para 4 mil pés, chegada a bonde. Autorizado. Chega. Gente, voo rotatório e reporte para descida. Estabilizado, tem um campo à vista, agora 075. 075, chame a torre 1895. 5 pouso autorizado no zero, 110 com 14 nós. Livre pouso, gol 1755. 2.10 por 3, azul, 6.9.8. Se a gente continua a aproximação, agora puxa. Ok, aguardando, dona 075. O táxi está livre, chama ingresso, 1011. Chame a torre 1895. Saída da Euleda, o 3145. Já tem o seu plano de voo aqui, pronto, cópia? Zulu 45, autorizado para o Galeão, nível 340, via Upper Zulu 10 até SMAP, após direto Luviton, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, com primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda. Após o Leda, voa direto Bridge, antes dessa perovia. Aciona 5116 e o controle 120-8. Transpondo e copiando, foi 5116? Essa é a patrona pronta. Fala Salvador, nome 0777, posição 9, frente da Quebec, autorização Salvador, Galeão. Sérgio, Quebec, confere, guarda a cópia. Fala Salvador, buenas, eu vou na 755, ou taxei Fox Trash? Gol no 755, muito boa tarde, taxi de Alfa, Juliette para 06. Alfa direto 62, 755. 1077, pronto, copia? Marcos, autorizado para o Galeão, nível 360, via Operzulu 10 até SMAP, após direto Lúvito, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com a primeira curva direita, no perfil da DAEL, Leda. Após Leda, voa direto Bridge, onde recebe a aerovia. Aciona 5106 e o controle 120, decimal 8. Até passando pronto, gol 1077. Para o toque arremetido. Você fez a 4 para a voadora? Oi? Negativo. Golf Delta desça para 1.500 pés, reporte visual com 17. 1.075 aos 2.6, direito 2.6. Usando prolongamento a 1.0 para o meu Mike Acosta. Mike Acosta, aguarda base no 7. Guardando base no 7. Lima Zulu Golf, decolagem autorizada no 7, 110 com 14. Novo Salvador, boa tarde, boa noite, 0755, boa tarde. Boa 05, boa tarde, taxi de Alfa Juliette para o 11. Alfa Juliette, 11. Lima Quebec, Charlie Papa Serra, clear Mari arrival, descend and maintain level 050, QNH 1011. Boa tarde, estamos 3297. Está na posição 4, autorização de tráfego para com no 360, sem nenhuma informação Quebec. Plano 3297, informação Quebec confere, autorizado para Confins, nível 360, via Operzulo 16. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Bridge, onde intercepta Operzulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5072 e o controle 120, decimal 8. Autorizado com nível 360, via Upsilu 10. Decola a pista 10, primeira curva direita, saída da El, letra triste, intercepta Upsilu 16, conforme a rota. O transponder 572, o controle 20, decimal 8, 3217. 3217, só para informação, já foi coordenado junto ao controle. Vou fazer a saída da El Leda, após o Leda voar direto o Bridge, não vai interceptar o Presulo 10, vai interceptar direto o Presulo 16, até Panin, e após conforme a rota. Ah, sim, da El Leda, depois voa Bridge, interceptando o Presulo 16, caso fazer 2-1-7. Correto, após o nosso. Para o pushback detonamento, gol no 055, posição 1. No 055, coordenação que pede salva, pode para táxi. Autorizado, reportar o táxi, gol 055. Salvador, boa tarde. Papa Tango, Vitor Golf Delta, posição rotatória, visual com a pista 97. Vitor, Golf Delta, reporte final 3 milhas. Reportará final 3 milhas, no Vitor Golf Delta. Oi, Papa Tango, mais 3 quilômetros. Sente, Mike Ecoasca, frequência livre estacionar. Aos 3 milhas, visão no 7, o Vitor Golf Delta. O Golf Delta, pouso autorizado no 7, 110 graus, 14 nós. Livre pouso, visão no 7, o Vitor Golf Delta. A matança na droga faleceu, aqui por 3, ó. Acender para usar, negaram? 1-6-9-0. No momento não será possível. Tem um tráfego que vai passar ao seu lado e está restrito 50. Oi, gente, vamos dar então, obrigado. 040, sim, na Urba. Controle, Salvador, 19, 54, 8, 7, 7, centro de formação CBS, já no DOR de Cuba. E se possível, poderia coordenar para nós, se for de Cuba aí para resolver o contrário? 8-1, desça para 4.000, ajuste no 0 no 1. 1-0, 1-1, desce para 4.000, 2-1, obrigado. Que é 0, 0, final para o CAB. Reporte decolando para a IMA. 35364, desça para 2.000 pés, reporte localizador. Descendo para 2.000 pés, vai reportar no localizador 5364. O Lima Zulu Golf, confirme o nome da localidade. Fazenda Serinha Em, Itaraza. Fazenda Serinha Em. Ituberá, ciente. No 399, quando eu lanço o QB de solo, reporte para ataque. 1-0-1-1, grato. Para o táxi do Gol 1-0-5-5, POB 1-6-7, alternativa 5, 3 horas e 25, dando no mesmo. 5-5, táxi direito via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, décima 9-5, ajuste 1-0 no 1. Direita, no ponto de espera de 2-9-5, com ajuste 1-0 no 1, Gol 1-0-5-5, uma boa tarde. Obrigada, bom voo. E que você acha possível? Gente, chame a torre 1895. 055, autorizada a linha de decolar 100 graus, 15 nós. Decolagem autorizada, já 010, 10, 10, 10, 10. Dado para Petrolina, nível 340, via o Presulu 20. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Fruti. Aciona 5061 e o controle 120, decimal 8. Segue então direto em mar, reporta na curta para pouso. Direto em mar, curta para pouso, chama o Serra Serra. Controle 208, Oxanero 63, no 4. 314, corretíssimo, rapaz, quando pronto. Camará, 63, no 4. Solo Salvador, muito boa tarde, eu vou no 925, da Quebec para Brasília. Bono 925, boa tarde, Quebec confere, autorizado para Brasília, nível 360, via Brasulu 17. Decola da pista 10, com primeira curva direita, na saída Arbor Elefa. Aciona 5121 e o controle 120, decimal 8. Ok, copiou o autorizado Brasília, nível 360, via Brasulu 17. A pista 10, primeira curva direita, saída Arbor Elefa. 121 é o transponder e o controle é 120, decimal 8. Para o voo 1925. 925, atendimento correto, reporta quando pronto. Tomará quando pronto na ponte 05, voo 1925. Vou manter o 040, obrigado. A próxima, galera, vira. Lima, Quebec, Charlie Papa Sierra, clear and send 2000 feet, QNH 1011. 2000 feet, 1011. Clear ILS final approach, report status to localized course. Equipe 5364, chama a torre 1895, à sua esquerda tem um helicóptero prosseguindo para o setor norte a 500 pés. Copiou? 5364, gente. Guardião, informa o ATR final no zero. Decola comprou a norte. Inicialmente não é possível pro Açu, ok? Devido ao ATR na final no zero. Então decola inicialmente aguardando o cruzamento da 10, o Guardião 05. Terno baixado travado, 5364. Torre 1895. 1895, 3.4. Feedback, fundamento, tanque 3.217. 2.17, aguarda para puxa. Aguardando para o feedback, tanque 3.217. Torre Salvador, boa tarde, Tripoli 5.364, sou externo, baixado e travado. Final 5, também queimaram, Serra, Serra. 5364, pouso autorizado no zero, 100 graus, 14 nós. Pouso autorizado, 5364. Tem que ser a Serra em Salvador, 100 com 14, reporte solo controlado em Imar. É, mano, solo controlado em Imar, já. Pouso da Leão com 4 horas, no seu autonomia. Confio o autonomia, por gentileza, 4 horas e... 1. Autorizado, taxa de ataque principal índio, no ponto de espera, torre 1 no 8, décima 9, 5, ajuste 1-0 no 1, gol 1-3-9-9. 1-11, tátil, ponto de espera 1-0, 2-9, gol 1-3-9-9. Botão 3-2, 1-7, após a passagem da aeronave da gol, a retaguarda, condena com sol e pode para táxi. Condena a da gol, só apresenta o equipamento, botando para o táxi, 3-2, 1-7. Alô, Salvador, o passageiro 2231, cliente da Quebec, na sua escuta para barreiras. Passageiro 2231, informação Quebec confere, autorizado para barreiras, nível 1180. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, pós 1, direto barreiras, aciona 5110 e o controle 120, direção 8. Oi, 180 nível, decola da 10, curva à esquerda na saída bomba, faz essa posição, direto barreira, 5110 no transponder, o controle está na rua, 1208, cotejou 2231 da passarela. 2231, cotejamento correto, repete quando pronto. Cotejamento pronto, estamos aqui na remota 4 no pátio 3. Contador 1077 para nós, direto na 1077, conexão equipe de som, repete para táxi. Quanto ataque, voo 1077. Solo, trip 5364 e Franadel. Trip 5364, táxi via Alfa Juliette para o pátio 3, atento aos sinalizadores. Táxi via Alfa Juliette para o pátio 3, atento aos sinalizadores, 364. Salvador, voo 399, 399, boa tarde, além da cola pista no 0, 100 graus, 14 nós. Além da cola no 0, voo 1399. Qual o Guardião? Guardião 05, a intenção agora é prosseguir via litoral? Pode ser, sim. O que for mais fácil é para os senhores, ou pode pegar para o direto. Direto seria prosseguir com o Pronorte? Direto seria prosseguir com o ProWhisk. ProWhisk. Se cruzar o eixo da 10 agora, está autorizado. De imediato. Ok, tá iniciando então. Gratão. Boa tarde, 6314 da Chanel, guia número 10 para o pushback do zonamento. 6314, aguarde para push, número 2, setor. Número 2. Please. Continue approach, stand by when indicated. Charlie Papa Sierra. Okay, continue and attento, Charlie. Guardião tem condições de cruzar de imediato o eixo para evitar interferir aí na aproximação do tráfego no zero? Afirmativo. Já está iniciando o cruzamento. Inicialmente pro norte, para cruzar e afastar de imediato do eixo. O tráfego vai passar o stand mais 30 segundos. Sem problema, estamos iniciando aqui. Aliás, já livrando o eixo da 10. Eixo está livre, então pro norte. E tem o tráfego já aproximando de sempre, aqui estabilizado às nossas 9 horas. Afirmativo, Guardião aguarda a transferência. Tá na escuta. O táxi está 3217 com 189 a bordo, 3 horas e 34, alterna Guarulhos. Décima 95, ajuste 1-0 no 1 no bom voo. Deita a Índia, quando espera 1-1-8, décima 95, tanto 2-1-9-7. 360, voo 1-399. Voo 1055, centro Recife, frequência 1251. 1251-055, boa. Salvador, Guardião 05. 05, prossiga. Valeu, boa tarde. Decolagem de Salvador com destino a Lençóis. Esquema pouso matrizonal aos 2035. E a solicita é acender para mil, pés, OGL. Autorizado mil pés, Guardião 05, direto Lençóis, reporte livrando a CTR. Para 20 milhas, Guardião 05. A intenção é fazer o táxi até o Pátio 3, confirma? O Zulu, Papá Bravo desse hotel? Não, te aguarda para táxi, ser coordenado junto à torre. Chile 6314, está livre, estacionamento, pode para táxi. É passa táxi, 6314. Sol 1999, boa tarde, quando possível, 360, tranquilo. 6999, boa tarde, entrou-se com o CQ Beck, aguarda cópia, prepara da El Leda. Não se acabou, prepara da El Leda, guardando na sua escuta, 1999. Fiz 1-7, ali mantém 1-0. Mantém 1-0, tá 3-2, 1-7. Autorizado o táxi até a Papá. Vai manter posição no Papá e aguardar para o cruzamento da 1-7. Olha, Salvador estabilizou 5487. 5487, torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado, bom trabalho, 5487. É. Salvador, muito boa tarde, 5487 estabilizado. 87, continua a aproximação, aguarda a pista livre da trip. Continua, aguarda a pista livre 5487. 3217, decolagem autorizada no 0090159. Decolagem autorizada no 0032197. Sierra, contact now 120.9. Oi, Salvador, igual 1077.0 da 1-0, visual para a nave nacional. Centro do gol, mantém a ponte espera. Mantém 1077. 3-2-2-3-1, contendo com a equipe de solo, pode para táxi. É 400, tá? 2-2-3-1. Quebec Charlie, Papa Serra, go ahead. No Golf, confirma estimado de pouso. Confirma estimado de pouso. Quebec Charlie, Papa Serra, táxi. Via Alpha, Juliet, after turn left to apron 3. Zulu Golf, não há tráfego a reportar, modificadas as regras, desce condições visuais para o destino até a volta. 07 a bordo, autonomia de 3 horas e 10 minutos, antena Recife. Foi Duna, desça para 4.000. Duna 4.000, ano 3.977. São 3.217, aos 4.7.1208. Já está autorizado para seguir o táxi. Ok, então até outra vez, 62, aguardando a autorização, 63, ano 4. Reporte passando no retorno pela Praia do Forte. Aixá. Controle Salvador, boa tarde, 3217. 3217, contato radar, futebol 360. Entendendo, 360, pode voar Leda ou Bridge? Oi, Leda. Do Leda, 3217, obrigado. Recife 251, bono 399. Guardião 05, não há tráfego a reportar no setor, prossegue na frequência livre. Frequências do centro Recife 12685 e 1288. Paulo, gol 19 para o Ponte Deck, acionamento Ponte 05. 925, aguarda para puxa. Aguardando o voo no 9, 10 graus, 15 nós. Nível de colagem 10, voo na 077. Acho pequeno pátio. Avião passando para a direita, né? 314. Tente, continue o táxi, seguir o táxi principal Índia, no ponto de espera, torre 1-1-3-9-5, ajuste 1-0-1-1. 295 milhões, muito obrigado, até a volta, 6-3-0-4. Nada, bom voo. Boa tarde, 5487, lembrando 60. 5487, observar o tráfego da Avianca, ingressar no Gillette para o pátio 3, posição 05. Pátio 3, 05 posição, já atento o tráfego da Avianca, 5487. O passageiro 2231 para o táxi 64 a bordo, meia de autonomia, alterna Brasília. Passageiro 2231, táxi de parte principal e Índia, no ponto de espera, torre 1-1-3-9-5, ajuste no 0-1-1, vai dar passagem para o tráfego da companhia que está ingressando no pátio 3, proposição 05. Corrigindo o tráfego da trip. Mano, ponto, cara, dá 1-0, pronto. 2231, vai manter a posição um pouco à frente para dar passagem para o Lia e para o ATR da trip. Gente, após os 09 passarem, está autorizado o táxi do 2231. Gente, após o Gabo. Charlie, Papacerra está ligado, aguardando agora o trip que está na faixa amarela. Gol 1077, 51, 120, 8, bom. 1208, exato, boa tarde, gol 1077. Que é Cosca, número 2 para a Copa, pelo Sucuça, Quebec. Da Gol aguardando. 925, está livre, pode para táxi. Gente. O azul 6919. Pronto, Gap, para Campinas, nível 360, via Presulo 16, até Bravo Azul, após direto Trivi, após conforme a rota. Decola da pista 10 com primeira curva em direita. Saída da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge, onde se recebe a aerovia. Aciona 5141 e o controle 120-8. 360 para o lado Campinas, decola a pista 10, saída da El, com transmissão Leda, após Leda, Bridge, aterrou 16. Para você, Azul Bridge, 5141 Transfondra, controle 208, Azul 6919. 6919, correto, está quando pronto. O Zulu Papado Bravo Delta Hotel vai manter posição no travesso do gate 06, devido ao tráfego da Gol já iniciando o push no 05. Suba para o 190, proa de Duna, reporte para descida. Vai prosseguir o táxi até o travesso do gate 06 dúzia, e vai manter posição quando lá, aguardando o tráfego da Gol, que já iniciou o push. Permissão custa Quebec, prossiga. Controle Salvador, boa tarde, 6304, Chané, cruzando 1500 na Momo. Era 6314? Afirmo. Contato radar, subou 340, saída MOM. 340 MOM. Mike Acosta, autorizado para Manati, no meu pé, cola da 17, com curva direita, corredora Xé. Aciona 0134 e o controle 120-8. Que Cosco esteja o correto para fermento táxi, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 09. Tá 3217. Chame Centro Recife 1251. Mike 4, pra você. Livre, chame táxi. Romeu, Kilo Serra Lima, pronto, cópia? Serra Lima, autorizado para Serra November, Hotel Papá. Uma centena, decola da 17 com curva à esquerda, saída Momo. Após, cancela e prossegue visual, plano Yankee. Aciona 5135 e o controle 120 para sinal 8. Serra Lima, só confirmando, transfer copiado para o circuito 35. Correto, para acionamento e táxi, torre 18, decima 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Paulo, voo 1925 para o táxi, VOB 177, autonomia 3 horas e 50, altero mais tarde. Voo 1925, táxi via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1985, ajuste 1010, bom voo. Ok, via pátio Índia, ponto de espera 1985, voo 1925, grato. 1010. 2231, contato radar, suba ao nível 180. 180 para o 2231. Está taxiando para o ponto de espera. Está autorizado até o pátio 3. Delta Hotel, copiou o sol? Sim, ok. Ativando o táxi. Subete para o mais portal 3, azul, 69, 69. 6919, conheço o equipe de sol, não pode esperar táxi, só tem o tráfego da, via, da Gol, cobertura da VAR, que está na retaguarda. Gol e Salvador, muito boa tarde, eu vou 1925, ponto de espera, dando zero, pronto. Confirmando? É o gol 1925, no ponto de espera da 1-0. O gol 95 autorizado a linha de falar, pista 10, 110 com 1-12. Autorizado a decolagem da 1-0 para o gol 1925. Autorizado para Confins, nível 360, via Presulu 1-6. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda. Após o Leda, voa direto Brinde, onde está a terceira via. Aciona 5117 e o controle 120-8. 2 mil pés, chegada a mais. Uma possibilidade de táxi? Autorizado. Direto, táxi. Brinde, pessoal, 16. 5117-208. 755, correto, passa no pronto. Estarei em certo. Serra, via corredores, 1500 pés, reporte rotatória. Eu falei 2231, direto Barreiras. Apresente direto Barreiras 2231. Bravo, Delta Tango, pátio 3, liberado Delta 3. Gente, o Bravo Delta Tango. Meu gosto não passará. Autorizado. localizado até o ponto de espera da 17 para ingresso. Voo no 395, pista livre, autorizado pouso, pista 10. Vento 1110 graus com 14 nós. Pouso autorizado, pista 10, voo no 395. Uno 925, decola 59, controle agora em 1208, tenha um bom voo. 208, obrigado, tenha uma ótima tarde. Autorizado ingresso, é porta alinhada e pronto, cabeceira 17, o quilo, Sierra Lima. 360, agora 925. Oxené 61, correção 6314, chame o centro Recife, frequência 12685. Foro 2685, obrigado. Gol 925, após 4000, voo eleva. Aos 4000 eleva, gol 925, obrigado. Para o táxi, azul 999, 101, a bordo, 4 horas e 40, pela meia alta, na Ribeirão Preto. Azul 6999, autorizado táxi direita via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, 95, ajuste 1-0 no 1, bom voo. Via Índia, ponto de espera, 995, 1-0 no 1, obrigado, boa tarde. No 755, show para puxa. Firma. Livre ou passar táxi? Passei para táxi, eu puxo 7. 7 modo Charlie. No portão 02. 045, observando o táxi 09 da Azul, da ponte espera, está livre ou pode para táxi? Ok, vai reportar táxi, está livre da aeronave da Azul. Então, boa tarde, 395 da Gol está livrando para o Pátio Antônio. No 395, chama o Paulo. Afirmativo, 395 para o Pátio. Taxi via Alfa, repórter Santa Juliette. Alfa vai chamar Santa Juliette no 395. Pelo Romeu Oscar via corredores, 1500 pés, reporte rotatório. E o Serra Lima, ciente, mantém a posição. Via corredor forte, 1500 pés, reporte ingressando em Interlagos. Ciente, mantém o ponto de espera, táxi Oscar, o Mike é a Costa. Dado. Frequência da torre 1 no 8, 95. Voltando 5, obrigado, 1995. Gol no 395, já informando que eu irá manter a posição antes da Juliette, posição prevista ao 04, já tem o 09 da SAM, iniciou o push no 02. Afirmativo. Além decola 1-0, azul 69 e 19. O que o Serra Lima, para informação, foi preterido devido a tráfego aproximando para pouso na pista 1-0, devido à decolagem ser com curva à esquerda para não conflitar com o tráfego, ok? Atenção, mandou muito boa tarde, Papa Romeu. Meu gol, estabilizado com o localizador. Papa Triplo Romeu Golf, boa tarde, continua a aproximação, Embraer da Azul alinhando e prestes a iniciar a rolagem na 1-0, aguarda a pista livre, o Papa Romeu Golf. A suspensão é 5417, autorizado, já cansado e consegue dar presente na base. Adango Fox, Papa Golf, boa tarde, formação curso é Romeu, aguarda a cópia. Zero, devido a um tráfego já alinhado na cabeceira 17, aguardando. Qual? Peguei ainda girar para 17 aqui. Para Belo Horizonte, nível 360, via Operzulo 16. Decola da pista 1 no 7, com primeira curva direita, na subida da Euleda, Após Leda, voa direto Didi, onde interceptaram via Prisulu 16. Aciona 5137 e o controle 120 decimal 8. Papá triplo Romeo Golf, inicie curva à esquerda, desça para 1.000 pés, tem um tráfego a 1.500 pés no setor norte, aguardando para aproximar para a cabeceira no 7. Tá bem, senhor. Sim, então aguarda a pista livre, o Papá triplo Romeo Golf. Papá. Autorização para o táxi, são 1.67 a bordo, 3 horas e 24, Campinas. 755, autorizado via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste 101, vai seguir a nave da TAM. Gente, aguardando. Chama táxi. Papá triplo Romeo Golf, livre, pouso pistão no zero, vento 110 graus, com 13 nós, cheque trem. Ele pouso no zero, baixado, checado, Romeo Golf. Azul com a questão, azul 6919, decola ao 05, controle em 1208, bom voo. 208, boa tarde, obrigado, azul 6919. 3145. 9, decolou, passa 1000 na sua escota. 6919, contato radar, subo 360. 360 subindo, azul 6919. Chame a torre 118 decimal 95. Valeu. Torre de Papatango, Kilo Quebec Serra. Papatango, Kilo Quebec Serra, o ajuste 10111. Autorizado final da 17, reporta final de 4 milhas. O Kilo Quebec Serra. 04. 395. Reportarão final de 4 milhas. Autorizado de LS. Autorizado de LS, bateria estabilizada, TAM 350. Xerê 6210, reduza para 250 nós. 150 nós, já iniciou a redução, a Xerê 6210. Salve Salvador, boa tarde, é o 3454. 5 LS, qual nível? 2288. 925, Recife 288. Obrigado, tenha uma boa tarde. Autorizado, agora foi Kilo Romeo. Kilo Romeo, acho que é possível? Autorizado, rotatória? Autorizado. Ótimo, obrigado. 3145. Então, 3145, boa tarde. Mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera 10, 3145. Correto, chama o ponto para o puxa acionado para 3. Papá triplo Romeo Golf no solo 08, confirmando o bate. Ciente direita 121, decimal 9. 19, grato, ok. Quilo Quebec Serra, livre pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 14 nós. Livre pouso para o Quilo Quebec Serra. Torcia Alfa, Juliette, parte principal, reporta na Taxi Lima. Alfa Juliette, parte principal, reporta na Lima, por favor. 08. De Papa Romeu Quilo Serra Lima, decolado na sua escuta, mandando proa. Quilo Serra Lima, contato radar, suba ao nível 100. Ciente, subindo 100, perfil mão. Xerém Chile 6210, reduza para 220, desça para 2000, autorizado LS, número 2 na aproximação. 229, 2000 pés. É o número 2, está ciente, tem o tráfego à frente à vista, 6210. Salvador, TAM 3145. Prossiga. Para confirmar o tráfego, existe algum tráfego para pouso na 10? Existe uma aeronave da companhia que vai ingressar na final da 10 e um tráfego que decolou da 17 com curva à esquerda vai cruzar o campo ainda. Sente. 3145, a linha e mantém, tá pensando no 0 agora. Gratidão, a linha e mantém 10. 3145. Afia. Ciente via corredores, reporte Paripe ingressando na Interlagos. Passaredo 2231, chame agora Centro Recife, 128, correção, 12685, alterna 12545. Agora com Recife, 12685, alterna 12545, 2231 da passarela. 3145, livre a decolagem da 10, vento 1-10 graus, 149. Está iniciando, tá 3145. O Kilo Quebec Serra, Sul, aos 1-1, prossiga até a cabeceira 35, libere a esquerda e reposte na Quebec. O Kilo Quebec Serra. 18 na 6. Na travada 10. Sede, o Kilo Romeo Oscar autorizado da presente final da 17, o ajuste 10111, reporte final de 3 milhas. Kilo Romeo Oscar. Do 3 milhas, Romeo Oscar. E 560, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Negativo, está passando agora o marcador externo, TAM 3560. O Mike é Costa, aguarde na Oscar ainda. Tráfico ingressar aí na Quebec, tem manter a posição? Decola os 1-2, controle 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, tenha uma boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, tá 3-1-4-5. Aguarde transferência com a torre de controle. Aguarde da transferência e aí com mais. 0 graus, 1-4, nós. Livre posse, pista 10, tá 3-5-6. Kilo Romeo Oscar, continua a aproximação, aguardando o eixo da 17 livre. Aguarda, Romeo. O Kilo Romeo Oscar, evite reduções de velocidade devido a um Oxan, ingressando agora a final da 10, uma final longa de 8 milhas. Empadando aqui com o 2, Romeo Oscar. Eda 3, 1, 4. Azul 6919, chame o Centro Recife, 125, decimal 1. Recife 251, obrigado, boa tarde, Azul 6919. Estabilizou 6210. 6210, chame a torre, 118, decimal 95. 895, tá já? Chené 6210, número 2 para pouso, pista 10, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. 2107. Oscar, livre pouso, pista 17, vento 1-10 graus, 14 nós. Ele pode ser nomeado. 3560, no solo de Salvador, 214, direita na Eco, 121, decimal 9, solo. Direita na Eco, 119, boa. Salvador, muito boa tarde, está 3560, livrou na Eco. 3560, bem-vindo, táxi Alfa Juliette, até o portão 03. Alfa Juliette até o 03, 3560. De contato com o mesmo, então 3145. Grato, aguardar. Portão de Salvador, está 3190, com a formação Romeu, passando 160 para 150. Nós. Livre pouso na 190, 6210. 1-0 no 1, está 3190. Vendo de Yankee Mike, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5, November Yankee Mike. Tchau. Falou. Oi, estava no Mike voando da, do ponto de caneta, nossa página. Não tem condição mais de decolagem? Essa é autorizada agora, após o final do o tráfego na final da 10? Ok, reporte novamente para o táxi. Torre Salvador, Papatango November Yankee Mike, na proa da rotatória, visual para o aeródromo. November Yankee Mike, está presente, autorizado final da 17, o ajuste 1011, reporte final de 3 milhas para pouso. Reportará final de 3 milhas, November Yankee Mike. O gol 1755 alinhar e mantém cabeceira 10. Mantém, certo. Desculpa. Desconsidere, reporte na final da 17 de 3 milhas. Vou reportar na final da 17 no Reverente Mike. Xené 6210 no solo aos 17, direita 121, decimal 9. Direita 129, 6210. No 042, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 011. Tá 3560. Destino. Positivo, estamos atuando agora, passando bomba direto. Confirma estimado? Aos 35. Certo. A 10, o vento 1-0 graus, 1-4 nós. Sem falar, chefe. November Yankee Mike já visual com a pista 1-7? Confirmo. November Yankee Mike já está visual com a 1-7? Confirmo, já está 3 milhas 1-7 no November Yankee Mike. Tio, November Yankee Mike tem livre pouso, pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Livre pouso no 7 no November Yankee Mike. Faz o pouso qual pátio do November Yankee Mike? Pátio 4. Ciente. Olá, Salvador, boa tarde, é o gol Romeu 12, cruzou 220 para 150, informação Romeu. Gol Romeu 2, desça para 050, chegada Mário, no 0, no 1. 050, chegada Mário, no 0, no 1, gol Romeu 2. Do 3145, chame centro Recife 1251. 251 no grau, senhor. 3145. Controle, o Filho Serra Lima está até com 3 visuais para iniciar a descida. Precisa modificar as regras de